foi nos dado pra escolher o caminho a trilhar, o que podemos fazer. Porém as circunstâncias de uma vida conturbada podem nos levar a consequência inesperada. O mal, o bem, a guerra, a paz, quem te estende a mão e quem o apunhala por trás. Vida de incerteza, cheia de conflito, verdades e mentiras, e quem eu acredito. Ser humano é doente, mas não sabe o que tem. Fica cego e descrente, não crê mais em ninguém. No armazém do peito, carrega sempre as mágoas. Sentimento inerte, pior que água parada. Nuvem carregada de ódio e rancor, tempestade que eleva e agrava sua dor. Ninguém é culpado pela sua insensatez, não culpe adversário pelo gol que não fez. Deus não julga, Deus não condena, Deus não é juiz pra aplicar a pena. Cada um responde em sua sentença. Quem te julga pelos atos é a sua consciência. Deus não julga, Deus não condena, Deus não é juiz pra aplicar a pena. Cada um responde em sua sentença. Quem te julga pelos atos é a sua consciência. Com sua escolha, porém te deu o lápis, borracha e a folha, pra que você escreva a sua trajetória. Ele quer que você vença, mas é sua a vitória. Só você é capaz de superar as dores. Mostre que é capaz de semear as flores. Não deixe que o jardim seque por inteiro. Regue as sementes e não os espinheiros. A vida não é fácil, tem as suas regras. O caminho não é livre, tem as suas pedras, mas a escolha é sua. Use o bem que carrega, seja a visão dessa humanidade cega. Conduza os seus passos, vigie os pensamentos. Se errou, retorne, recomece, fique atento. A vida é um jogo e tá difícil nível, mas faça por amor, que com amor tudo é possível. Deus não julga, Deus não condena, Deus não é juiz pra aplicar a pena. Cada um responde em sua sentença. Quem te julga pelos atos é a sua consciência. Deus não julga, Deus não condena, Deus não é juiz pra aplicar a pena. Cada um responde em sua sentença. Quem te julga pelos atos é a sua consciência.